950, autorizado na EMT. Do solo aos 36, direita 121 no 1 no solo. Direita 121 no 1 no solo, 22, 24. Boa noite, Mike Juliette Charlie. Chegada Mari desça para o nível 060, ajuste 10 no 5. Decolagem 9250, vento 1 no 50 graus, segurança. Segurança, confirmo, livre decolar, 1 no 40 graus, 8 lanches. Desça para 2000 pés, autorizado LS. Dois cinco zero, decola os 38, controle 120, decimal 8. 08, vá. Boa noite, mano 250, passa mais de 600, na PUCA. Mano 250, contato radar, subo 410. 410, mano 250. 10, mantenha a pontifera, cheque equipamento, clareza 2 para 1, muito baixa a transmissão. Melhorou, tá sim. Livre decolagem azul 5001, vento 160 graus, 109. André, Mateu Rio. Autorizado, aliás, Mateu Rio, Zé. É 6212, desça para 2000 pés, número 2, ajuste no 05. Sem restrições. Mike Juliette Charlie, após a posição Mari, voe Duna e desça para 2000 pés. decolou azul, meu PL da EL, pode chamar o controle 208? Afirmativo, pode chamar controle 2058 azul 509. Boa noite. Ficou os 40, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 5001, passa 1500 da EL. Azul 5001, contato radar, suba ao nível 360, direto Leda. Direto Leda, 360, 5001. Exato. Trip 5216, chame centro Recife, frequência 12685. Foi 90-0, mais um minuto só para separação, tráfego mesmo, a rota frente, ok? Tono 0, livre decolagem, 1-70 graus, 1-0 mais. Passa de novo, 18 meia 8. Gol 9250, chame centro Recife, 12685. 2085, 9250. Nove oito no zero, decola 4-4, controle 120, decimal 8. 1208, uma boa noite. 868 da Gol, cheque o trem autorizado, pouso, pista 10, vento 1-60 graus, 1-0 longe, pista 1, ligando. Gente, livre pouso, pista 1-0 com 868, passei pra rua. Olê, boa noite, viu, 9810. Rio 98-0, contato radar, subou 340. 340, 9-8-0. Vou direto Leda. Direto Leda. Anderson, final estabilizado, 6212. 6212, torre 19895. 895, 6212. Salvador, boa noite, Oxenai 6212. Oxenai 6212, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Aguardando informação de pista livre, 6212. Voo 1868 no solo aos 47, libera a direita e chama o solo 121, decimal 1. Direita 211, boa noite, 68. Azul 5001, chame centro Recife 1251. 251 ou 5001? Xanã 6212, cheque o trem, com vento 170 graus com 109, autorizado pouso, pistão 90. Rebaixado e travado, autorizado pouso 90, 6212. Mike Juliette Charles, chame a torre 198, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. Rio 9810, chame centro Recife 1251. 251, boa noite. Pede autorização de pouso. Continua aguardando, Charles. 6212, solo aos 49, direita 1211, solo. Celebrará 8-1-2-1-8. 2-1-1-1. 2-1-1-1, me confirma? 2-1-1, isso. Obrigado. Eu fiz ajuste no 0 no 5. Autorizado. Mike Juliette Charlie, o vento é 1-60 graus, 1-09, chega o trem livre pouso. Baixado, travado, livre pouso, Charlie. Mike Juliet Charlie, solo 52, direito, 121, descima 1 no solo. Uno 34, ciente autorizado, linha de decolar, vento 180 graus, 109. Passando 050 para 2000, autorizado para o autorizado. 4107, chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. O Nuno 34, decola 58, controle 120, decimal 8. 1208, obrigado, boa noite, no 134. Controle, boa noite, o Gol 1134, decolado na sua escuta. É 1208, por favor. Desculpa. Ligou 1134, boa noite. 1134, contato radar, subo ao 330. Gente, subindo ao 330, solicita desvio, mantenha a proa 1110 por umas 15 milhas aqui, formação pesada à esquerda. Gente, após desvios, vou e jamo. Gente, após desvios, direto jamo, 1134. Azul 4107, informe se for possível se o senhor tem informações à sua esquerda. Ok, desça para 2000 pés, chegada a Mário no 095. Localizador Gol 098. 098, chame a torre 198, decimal 95. 395. Salvador, muito boa noite, Gol 098, na final. 098, Cente, cheque o trem, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 8 nós, pista úmida. Autorizado pouso, Gol 098. Subindo para o 330, Gol 1134. Simbra tem embaixado travado, Gol 098. Livre pouso, vento 150 graus, 129, 098. Valeu. 134, chame centro Recife, 12685. 12685, 1134, obrigado, boa noite. 3600, desça para 2000 pés, chega a Tamário no 095. No 4107, autorizado LS, reporte estabilizado. E228 autorizado, alinhar e decolar, vento 130 graus, 109. Decolo 09, controle 120, desce 18. 208, 22, 28. Salvador, Passaredo 2228. 2228, contato radar, subo nível 180. 18028, assim que possível, liberação da restrição da saída na rota, de passar uma centena até 15 milhas. Está livre da restrição, suba sem restrições a 180. Sem restrições a 180-2228. Estabilizado nele, é seu capa-vista azul 4107. 4107, chame a torre 198, decimal 95. Muito mais tempo, uma boa noite. Salvador, boa noite, azul 4107. 4107, avistado final, cheque trem autorizado, pouso pista 10, vento 160 graus, 122. Ativo. Sam 3600, reduza para 2100 nós, desça para 2000 pés, número 3 autorizado ELS. 10 nós, com o número 3, o Sam 3. Baixar travado, azul 4107. Livre pouso, 150 graus, 109 azul. 4107. Salvador, passarelo 2228, eu gostaria de solicitar, assim que possível, com Recife, voo para o de Obdode, assim que possível. Voe agora na proa 260 e aguarde direto conquista. Sente, proa 260, 2228. É 908, chame a torre 11895. Sente o 908, continua a aproximação, aguarde a utilização de pouso. Negativo, voe até Mari e após Mari voe Duna. Após Mari Duna. quiser voar para Itape, vai fazer a chegada completa. Está autorizado direto do ar. Saindo no setor. E próximo a Itape vai aproar mais ou menos na posição que o senhor está passando agora. Vive pouso 6908, vento 160 graus, 12 na pista daí. Passarei do afirmativo, agora 9.1. Afirmativo, a 30 milhas de Salvador vai voar direto Conquista. 30 de Salvador direto Conquista, 2228, obrigado. Então 3600, torre 11895. 295, 3600. Torre Salvador, dando 3600, estabilizado o final 1. Ciência, aguarde autorização de pouso, 600. Nave 08, fala zona 6, livre à direita, chama 121, décima 1, sobe. Autorizado pouso por 3600. Livre pouso, 140 graus, 102. Livre pouso, são 3600. 3600, solo aos 20, direito, 121, decimal, 1 no solo. 219, obrigado. Série 2228, chame Recife frequência 26 decimal 0, alterno 288. Recife 260, 288, obrigado, boa noite, 2228. Boa noite. Confio no 868. Para Aracaju, 230, autorizado a Golfo 677, decola 10, curva à esquerda, saída Puca, Jama e depois vou Aracaju. Aciona 5543, controle 120, decimal 8. Irmão autorizado final, ele é. Receptando localizador visual, tá, 3152. Chame torre 118, decimal 95, então 3152. 395, obrigado, boa noite. Boa. Boa Localizador, boa noite, o T3152 no localizador visual. 3152, reporte trem checado, final 0. Reportará trem, está 3152. Você é 3152, baixado, travado, passando externo. Gente, livre pouso, vento 160 graus, 10 nós, 3152. Livre pouso. Vê se mantenha 2000, chega na Mari. Ajuste no 0 no 5, aguarde LS X-Ray, pista no 0, no Xanem 6258. Autorizado, Xanem 6258. Tá autorizado, chama o táxi, 68. 3152, sola os 29, direita, táxi Alfa, e chame antes da Juliette, pode manter na escuta. Alfa, Alfa, escuta. Adeus, Juliette. 2, ala esquerda, portão 612, 3152. Voo no A72, essa identificação, desse mantém a altitude de 3000, na chegada à mar, ajuste no 015. Prazer, tu, hein? Eu. Voo no 868, 085, a bordo de Salvador, 2 horas. Lado direito, deixa eu botar eu colar. Agora pronto, na decolagem na 10, boa noite, 61. Na Juliette, área autorizado já acionamento, táxi, chame para ingresso na 17. Autorizado, alinhar e decolar, vento 150 graus, 8 mais 8 é 8.